Bom, viemos eu e Gina aqui também como representantes de um projeto que é o InfoAmazônia, que está utilizando essa gama de engenhocas abertas aqui. São alguns exemplos de periféricos, de hardwares abertos, com código livre. As pessoas geralmente já se baseiam em algumas coisas que foram pesquisadas há tempos atrás para desenvolver produtos novos, não reinventando a roda, como os laboratórios comuns de ciência acadêmica acabam desenvolvendo, né? Então, é interesse que sempre exista um conceito de inovação tecnológica, mas pautado em ser seu, né? Ser referência de um laboratório. É novo, mas uma das preocupações que atrapalha um pouquinho a pesquisa é que também precisa ser algo particular, né? Então, os acadêmicos, os pesquisadores acabam ficando talvez um pouco prejudicados por essa visão, né, de desenvolvimento. Ah, então eu não vou fazer isso daqui porque já teve um cara que fez, né? Então, putz, já não, já perde toda aquela o estímulo, não só por esse um conceito egóico de fazer o seu projeto, de querer mostrar que é algo novo, mas também porque tem uma cultura, né, um pouquinho não, bem fomentada sobre esse conceito de inovação tecnológica. E a patente, possível patente que isso possa gerar para o seu laboratório, né? Então, você desenvolver um produto que possa ser patenteado, você desenvolver algo que possa ser muito próximo da ideia de alguém, vai ser considerado um plágio. E dentro da cultura digital e trabalhando com software e hardware livre, isso a gente já chama de cultura do remix, né? Os mashups. A gente tem um projeto que está desenvolvendo sobre um sensor de qualidade d'água que utilizou algumas pesquisas já existentes, né? Então, a gente parou a história de inventar a roda e utilizar algumas rodas que já existiam e continuar o processo, né? A pesquisa, readaptando. Então, não sei se vocês já tiveram algum conhecimento a respeito de software livre, introdução a respeito do assunto da cultura do software livre, é que o que você desenvolve com a ajuda daquele código, você replica, você repassa, continuando o processo aberto, né? As pessoas podem continuar sabendo como que foi desenvolvido. Você pode ganhar dinheiro com o seu projeto, você pode ganhar renome com o seu projeto, mas seguindo a mesma metodologia de pesquisa aberta, né? Então, isso não só fomenta novas pesquisas, mas isso para a ciência é um algoritmo mais inteligente, né? Então, a gente fala de pensar o padrão de um laboratório fechado, que sempre está desenvolvendo coisas internas, tendo que pagar, às vezes, para fazer um tipo de pesquisa em um artigo, né? Em um paper que foi feito por um outro laboratório, aí tem que comprar também para saber o que que o outro pesquisou. E não que a gente pense que tudo tenha que ser de graça e totalmente sem nenhum. A colaboração é justamente isso, né? A gente está desenvolvendo juntos. Por exemplo, um dos nossos parceiros no InfoAmazônia é um laboratório de ciência cidadã, o Public Lab, porque a gente utilizou como inspiração um projeto do Public Lab, que é o Open Water, que já tinha pretensão de fazer monitoramento de qualidade d'água com um equipamento de baixo custo. O InfoAmazônia concorreu a um prêmio do Google. E você podia falar um pouquinho a Posso, respeito então. disso? A gente pode falar antes da plataforma mesmo, do InfoAmazônia, que é uma plataforma com código aberto, que trabalha com jornalismo georreferenciado. Então, a pesquisa é feita a partir de bases de dados de grande escala, que estão disponíveis online, estão disponíveis, e aí são gerados mapas para você ter uma interpretação desses dados. E a partir disso, a geração de conteúdo para refletir sobre esses dados. Então, esse que é esse que a gente está vendo aqui, tem os mapas do InfoAmazônia. Então, nessa plataforma é feita a análise desses dados, eles são gerados, são geradas as visualizações que são georreferenciadas e, aliado a isso, produção de conteúdo jornalístico. Dentro do InfoAmazônia, a gente tem um projeto que a gente tem um objetivo em produzir os dados. Então, você não depende de um terceiro para produzir dados, para te dar acesso a esses dados, que é justamente o projeto Rede InfoAmazônia. Que, no quadro desse projeto, a gente está fazendo a pesquisa do equipamento para monitorar a qualidade da água, que é o Mãe d'Água, que é esse aqui. Esse é um protótipo. Seguindo, então, a tendência de gerar dados abertos, né? Então, a divulgação desses dados abertos, a gente começou a repensar a origem dessa base de dados, né? Então, tem muitos, por exemplo, imagens de satélite, que são também, algumas fontes são colaborativas. IBGE, por exemplo, que tem dados, muitos lugares têm, fornecem dados abertos, mas difíceis, né? Então, é preciso dar uma garimpada, interpretar, tem aquelas hackatonas, né? Aquelas maratonas que convidam hackers para a gente, como que a gente vai investigar mais sobre a base de dados que o IBGE fornece, como que a gente consegue montar uma macro, um algoritmo que extraia isso automaticamente. E aí o InfoAmazônia, ele transforma esses dados em mapas e que facilitam a interpretação dessas informações. E então aqui a gente tem, por exemplo, dados do IBGE. E tem mapas que utilizam mapas do Ministério do Emprego do Trabalho. E aqui foi um projeto para relacionar a questão do trabalho escravo e a relação entre o trabalho escravo e o desmatamento na Amazônia, por exemplo. Então, esse projeto piloto, a gente está em processo de desenvolvimento e ele vai ser, o piloto vai ser realizado na cidade de Santarém e Belterra, no oeste do Pará, e a gente ultrapassa a questão do desenvolvimento e tem uma outra camada de trabalho, que é envolver a comunidade para, de fato, utilizar essas informações. Lá, a gente tem alguns casos que são muito interessantes, tem os sistemas de água que são de distribuição pública, que envolve a prefeitura, que envolve o governo do estado, e tem também os microsistemas de água que são geridos por comunidades. Então, aí a gente está falando de alguns casos específicos de gestão de água, então ultrapassa a discussão sobre qualidade, mas também a discussão sobre a gestão de recursos hídricos. E em Santarém, nessa região também, a gente está trabalhando com bacias hidrográficas distintas. Então, cada água tem suas características que são diferentes. Em Santarém, essa atuação em Santarém e Belterra é possível por conta da nossa parceria com um outro projeto, que é o Saúde e Alegria. E já tem um trabalho de mobilização da relação entre saúde e comunicação e tecnologia. Então, a nossa entrada nessa região se dá por conta dessa relação com o Saúde e Alegria. Então, é um projeto que se fortalece justamente por conta dessa rede de parceiros. Além da Saúde e Alegria, a gente envolve, a gente conquistou também a parceria das Secretarias de Meio Ambiente de Belterra e Santarém, e que entenderam o papel que esse projeto pode ter na região. Então, o nosso objetivo agora é, de fato, envolver essa comunidade e criar um espaço de discussão junto com o poder público para tratar da qualidade da água e o impacto que isso tem, por exemplo, na redução do investimento em saúde. Então, com o investimento em garantir a qualidade da água, se tem menos pessoas com doenças relacionadas à água, elas faltam menos do trabalho, por exemplo, gastam menos dinheiro com remédio, então garante, de fato, uma qualidade de vida melhor. E uma busca de um fio condutor, assim, dessa mostra de dados, dessa geração de notícias, né, com esse desenvolvimento é essa preservação dos dados, a transparência de dados que você está trabalhando, ela é relativa, né? Então, se a gente está utilizando uma base de dados, por exemplo, do IBGE, ele pode fornecer para a gente dados a respeito até da qualidade da água, que a gente pode trabalhar. A fonte de dados que a gente começa a rediscutir quando começa a fazer a ciência aberta, né? A tomada de dados com o hardware livre e com a metodologia transparente fomenta uma qualidade, uma precisão de dados e acho que o peso desses dados é muito mais diferente do que simplesmente a gente acessar, extrair isso de uma base de dados de alguém que preencher uma planilha, por exemplo, né? Então, uma planilha que foi transcrita... Que é um caso que a gente tem lá em Inglaterra. Sim. E a gente foi fazer uma oficina, por exemplo, a respeito de qualidade da água com parceria de algumas secretarias. E utilizamos como exemplo alguns dados dessas secretarias que estavam errados, né? Metodologias usadas de maneira errônea. Então, tem um índice lá de pH e de oxigênio dissolvido que vai atestar, de acordo com a portaria, que aquela água pode ser potável ou não. E alguns desses dados são simplesmente rasurados e reconvertidos na mão com a observação de que isso daqui o técnico, mesmo que deu o pH superácido, 4, veio o técnico e falou que tudo bem. Mas por que tudo bem, né? Então, isso não é... Simplesmente está lá o valor final, o número, e se alguém viu que o número está ok, alguém falou que está ok, então não tem mais discussão. E a tomada desses dados tem uma margem bem larga que deveria ser feita a cada um mês. Eles reaprovaram para cada 4, mas na prática é feito a cada 6. E a cada 6 meses, então, alguém mede a qualidade da água de alguns tantos de pessoas, de comunidades, e aquela água é garantida como potável, né? Então, são 2 leituras por ano. E esse portal que eu estou mostrando aqui correlaciona um pouquinho da importância de reinvestigar, né? Então, é um cruzamento de dados de municípios com falta de saneamento básico e taxas de doenças ocasionadas por esgoto, por exemplo, como hepatite e surtos de diarreia, né? Que é a realidade de muitas das pessoas que participaram das oficinas, inclusive, com a gente. Então, trouxeram não só a questão de que gostariam, de se interessavam, de entender a respeito da tecnologia que estava chegando e que tem potencial de ser aplicada na comunidade, mas também trazer que isso é verdadeiro, eles estão vivendo isso, né? Estão vivendo esses surtos e os dados oficiais garantem que a água é potável, mas na prática o que está acontecendo é que eles têm doenças que são diretamente correlacionadas com vazamento de esgoto na fonte de água. Tem, para vocês visualizarem como é que são os casos de distribuição de água lá nessas duas cidades. A gente está falando, ali o oeste do Pará está acima de um dos maiores aquíferos do mundo. E acredita-se que ele pode ser considerado ainda, está em fase de pesquisa, o maior aquífero do mundo. Então, era de se esperar que as pessoas tivessem um acesso facilitado à água. Mas o que não é o que acontece em Belterra, por exemplo, que parte da população de Belterra é atendida com caminhão-pipa. Então, como é que essa água chega na casa das pessoas? É feita captação de água, nesse caso, é captação de água superficial. Essa água é armazenada em cisternas. Dessa cisterna, ela é distribuída com caminhão-pipa e ela é armazenada na casa em uma caixa d'água. Então, daí, vocês podem ver que a gente tem alguns pontos que, por exemplo, se o caminhão-pipa não for limpo, ela altera essa a qualidade da água que foi captada no rio. Ou se a caixa d'água não for vedada. Então, a gente tem muitos pontos frágeis nessa distribuição. Isso sem contar com a própria questão de tratamento da água. Então, como é que a gente consegue garantir, por exemplo, que um hospital ou uma escola está distribuindo água de boa qualidade? E, então, o que a gente está propondo com esse sensoriamento é trazer medições a cada hora para que se possa, para que o responsável, que mobilize o ente público, mas que se identifique onde é que está o problema, para que uma medida possa ser adotada de forma emergencial. Então, não é um ano depois você vai descobrir que estava consumindo água tratada, água com má qualidade. Então, a questão é que a gente acionar e responder com urgência a um desvio de qualidade. Principalmente, a gente tem um dos sensores que, inclusive, é o que a gente... a proposta é convidar vocês a construir um dos sensores que a gente utiliza nesse hardware, que é o de condutividade elétrica. Esse sensor de condutividade elétrica é um dos que, correlacionados com potencial ox-redox da água e pH, ajudam a gente a detectar se existe um possível contaminação de esgoto, de metais pesados. Como o caso de Belterra, que tem uma pedra gigante embaixo daquelas plantações de soja, e elas são todas tratadas com agrotóxico, e o que escoa dessa plantação vai sempre vazar para as bacias que armazenam e são responsáveis por encher os reservatórios da cidade. Né? Então, os surtos vêm aparecendo. Né? E o InfoAmazônia busca gerar notícias com embasamento científico, com a captura de dados que possam gerar um questionamento no que já vem sendo feito e que é usado para atestar que aquilo não precisa de mais fiscalização. Né? Então, a ideia não é criar uma concorrência com a secretaria, por exemplo, né, do município, mas colocar em dúvida, talvez, algumas dessas análises. Então, ir um portal de jornalismo fazendo isso, a gente acredita que é um bom gatilho de disparador de ações possíveis para resolver esses problemas, né? Então, uma das ações possíveis, que eu acho que parece uma coisa de resolver um problema macro, mas tem soluções que podem ser adotadas que são de gotas, na verdade. Porque, por exemplo, para os microsistemas de água que são geridos pela comunidade, eles são orientados, por exemplo, a adicionar cloro na água. Só que o cloro, ele deixa um gosto ruim, deixa o traço de um gosto ruim na água, e as pessoas não gostam. Então, com essa resposta para dizer, olha, tem uma variação, essa água que você está consumindo pode não estar boa, uma medida possível pode ser colocar cloro na água. Então, mas a gente precisa trazer um alerta para que alguma medida seja adotada. Então, aí a gente está falando para as comunidades, ou pode envolver também o poder público, dependendo da escala. Tem um outro ponto também que a gente está tratando de comunidades rurais. Muito provavelmente, a maior parte dessas comunidades na Amazônia vão continuar sem ter energia elétrica e sem ter distribuição de água tratada por muito tempo, porque a infraestrutura para levar água, para levar energia, é muito custosa. Então, um desafio que o Estado tem, que o poder público tem, é garantir umas soluções alternativas para que essas comunidades possam ter água de qualidade. Então, os sistemas comunitários são um caminho alternativo, mas é que a sociedade, o poder público, precisa apoiar essas comunidades para ter a garantia de qualidade da água. A nossa pretensão é instalar 25 sensores ao longo do Rio Tapajós, em comunidades ribeirinhas. São bem parecidos com esses daqui, ainda é um protótipo feito com um mashup de tecnologias livres, que a gente está também readaptando. Então, algumas das ponteiras, por exemplo, que a gente está utilizando, são baseadas em projetos abertos também, como essa ponteira aqui de medição de pH. Ela pode ser feita também em um processo em que a gente mesmo possa criar um novo parâmetro, né? Não precisa ficar dependente de um laboratório de química que também desenvolve para a gente. A ponteira do sensor de condutividade elétrica é a mais simples de todas. Essa tampinha aqui de garrafa com dois parafusos de aço inox, tá? Conectados a uma plaquinha amplificadora de sinal, que vai lá para o nosso microcontrolador. Então, a gente, disso daqui, desse protótipo, vai aparecer um projeto que é um shield, que a gente fala, que vai acoplar nessa placa do microcontrolador Arduino Mega e integrando todas as leituras de temperatura, de pH, oxigênio, potencial oxirredox da água e condutividade elétrica, junto com pressão barométrica, que também é um fator físico-químico que pode alterar a interpretação dessas variáveis. E todas essas análises, que são tomadas a cada 6 meses, por exemplo, vão ser tomadas a cada 1 hora, né, por todos esses sensores. Então, cada um dos 25 sensores serão espalhados ao longo do Rio Tapajós, em comunidades que, com essa base de dados, ela nos ajudou a chegar em quais pontos são relevantes fazer esse mapeamento. Né? Que a gente tem lideranças envolvidas, porque não é suficiente só a instalação do sensor. Então, precisa a gente de participação precisa, de fato, envolver as comunidades, e a gente está escolhendo trabalhar com jovens líderes comunitários, que são pessoas que têm um senso desse serviço comunitário. E essas análises vão ser enviadas para uma base de dados como essa daqui, que em tempo real ela é atualizada e gerada uma visualização de dados. Esses dados precisam ser interpretados. O que quer dizer que o pH abaixou, o RP subiu, e tanta pressão barométrica, né? Então, precisa ser feita uma análise criteriosa a respeito do ecossistema também. Então, cada água, por exemplo, a gente vai medir água aqui em Ubatuba, ela vai ter um pH que é característico, que pode ser que lá em Belterra seja mais típico, como a gente já verificou, água mais ácida, né? Então, isso é também um parâmetro de análise. Então, cada lugar vai ter uma referência do que é o padrão de qualidade. E lá a gente está falando, por exemplo, com essa água do Rio Tapajós, que é uma água mais ácida, e com água do Rio Amazonas, que é uma água mais propícia, por exemplo, à proliferação de matéria orgânica. Tem um potencial maior de concentração de matéria orgânica, e aí cria condições para o desenvolvimento de micro-organismo, por exemplo. Então, são características diferentes, e junto também com a bacia do Arapiuns e Mojuí. A gente está trabalhando com 4 tipos de água lá em Santarém e Belterra. Uhum. Eles têm um problema mais crítico nessa época de enchente, né? Quando começa a encher os rios, todos os sistemas alternativos que eles criam, por exemplo, de poços, mesmo os acompanhados por ONGs da região, eles são inundados, né? Então, quando vem a cheia, todos os poços e o esgoto, que já é de céu aberto, vira uma coisa só. E aí essa água, desse jeito, ainda é bombeada para os reservatórios para ser distribuída para a comunidade. E essas comunidades são chaves também porque os reservatórios, que a gente vai colocar esses 25 sensores, são os que a gente melhor cruzou o tanto de pessoas que são atendidas por aquele reservatório. Né? A gente tem 70... Então, a gente abrange mais pessoas com... Umas 70 famílias, por exemplo, são atendidas por um reservatório. E as casas não armazenam água. Ela já chega direto na torneira. Então, é um caso que é diferente. E aí tem também a questão... A gente está falando do rio Tapajós e do rio Amazonas. O rio Amazonas tem um rio de grandes navegações. Então, a gente está falando de descarga de resíduos dos navios com a questão da soja e de diversos poluentes. Então, que é um rio que precisa de um cuidado ainda maior. E a gente nem está focando ali no anúncio de poluição no rio Tapajós mesmo, que a gente já sabe que é um agravante que existe na região. A gente está mais focando nos reservatórios das comunidades, né? Mas isso também traz essa questão, que é um lugar super afastado, que a gente, pelo menos aqui, eu paulista, achava que ia ser muito menos... Talvez ele seja até mais poluído do que alguns rios daqui, né? Então, tem regiões, bacias, que acabam juntando, né, os resíduos. Então, com essa, a dinâmica do rio acaba formando regiões que a galera fala, ó, nem entra nessa água aí, que é tipo entrar no esgoto, né? Então, tem um mapeamento importante aí, que é a qualidade de um rio, né, super nobre aí do nosso território brasileiro, e que está super já contaminado, e que aí e a não gente aparece. Fala da questão da biodiversidade e do equilíbrio da matéria orgânica com os micro-organismos e com toda a questão do sistema ecológico mesmo, que é colocado em risco. Esse negócio do fluxo das águas é interessante. Vocês estão falando de rio, né? Uhum. Aqui a gente tem uma área. De acordo com o estudo de balneabilidade, muitas vezes tem uma praia barra seca, por exemplo, que é praticamente desabitada, mas ela é frequentemente analisada como imprópria para banho, porque ela recebe o afluxo de várias correntes e acumula os resíduos lá. Resíduo lá. Outro exemplo é Santa Rita também, que é uma praia menor, assim, mas ela recebe resíduos de uma região muito povoada. Então, esse fluxo, essas correntes, esses sub-rios, né, dentro do próprio mar, provocam esse tipo de dinâmica. Isso aqui é super interessante, saber esses pontos-chave de mapeamento. O sensor de condutividade elétrica, especificamente, ele é super... É o que a gente está com a proposta de desenvolver juntos aqui, e ele é um projeto simples e barato de se desenvolver. Por favor. Ah, sim. Então, lá, a gente tinha um problema de conexão de dados primeiro. A gente estava concebendo trabalhar só com 3G, com SMS, porque a gente pensou, interior, ali norte do Brasil, talvez 3G não esteja funcionando, né? Então, vamos já começar a fazer um hardware que comunique direto por torpedo, GSM. E, surpreendentemente, em alguns casos, a Gina, inclusive, fez as primeiras viagens conhecendo os parceiros, líderes comunitários, e as conexões que ela fez, a maior parte, os testes de WhatsApp funcionou e de torpedo SMS não, né? Então a gente acabou tendo que modificar o hardware para ser híbrido entre SMS e 2G, né? Então tem muitas das comunidades que não funciona SMS, mas a galera consegue usar o WhatsApp normal. E ele pode ser tanto utilizado com rede elétrica normal, que alguma das comunidades que a gente mapeou consegue fornecimento de energia direto para a caixa d'água, e a possibilidade de colocar um painel solar. Se tem alguma comunidade afastada, ele consegue com uma bateria simples, ir lá, super, tem muitos projetos já utilizando painel solar, e com possibilidade também da gente instalar em alguns lugares com parceria de outras ONGs que já chegaram lá colocando painel solar, que a gente pode pegar alimentação parceira, né? Mas o hardware vai sair com essa possibilidade de um conector para painel solar e comunicação híbrida, 2G e SMS. Então, se ele detectar que tem 2G, dá preferência por 2G, se não, ele procura por SMS. Essas comunidades que a gente vai instalar, a gente mapeou se elas funcionam conexão 2G ou SMS. A cada uma hora, ele vai fazer uma leitura, não necessariamente todos ao mesmo tempo, porque a gente vai trabalhar com um microcontrolador simples, não é um superprocessador, né? Não é um computadorzinho, é um microcomputador, microcontrolador. E aí ele vai fazer uma leitura separada da outra. Então, não é no mesmo tempo todo mundo faz a leitura. É, faz uma leitura de pH, depois de 5 minutos faz a leitura de ORP, depois de temperatura, depois pressão barométrica, depois condutividade elétrica, e tudo isso vira uma linha de informação para ser enviada por torpedo ou direto para o servidor da base de dados. Isso tudo vai ser reservatório? Reservatórios. Reservatórios porque a gente não consegue ter um índice interessante de relevância colocando um sensor só no meio do rio, para esse estudo de caso. Né? Claro a gente está falando, desculpa, a gente está falando de água que é distribuída para consumo. No caso de alter do chão, tem um problema assim, para banhistas, por exemplo, que também seria interessante mapear. Então, você fazer um estudo da praia de banho, que as pessoas turistas e tal, que aí, mas tem uma relatividade nessa divulgação de dados e captar. Claro que é interessante a gente falar, ó, essa praia de banho aqui está poluída. Né? A gente super poderia fazer isso lá, colocar uma boia, que nem essas de alto mar, ancorada, e quando ele detectasse que a água está irregular ou possivelmente contaminada, disparava uma sirene, um alerta, não tome banho. Mas não é esse pânico que a gente quer também. Né? Então, isso não ia ser bom para a comunidade. E também não ia ser nenhum grande problema para a secretaria, que é ao contrário que a gente quer gerar, né? As pessoas que vivem do turismo lá seriam super afetadas, mas a prefeitura talvez não se importasse tanto. E talvez com uma manchete a gente consiga afetar mais do que com esse alerta em tempo real para as pessoas, né? E a gente tá isso falando, é um dos princípios. Lá a gente está falando de uma área de proteção ambiental, ao pé do chão, né? Uhum. Eu não sei se vocês já explicaram, o que acontece depois do SMS e do WhatsApp? Esses dados que a gente está captando e que são enviados por SMS e 2G, eles não varrem o espectro completo de todos os parâmetros que a portaria exige para testar que a água é potável ou não. Então, a gente deveria medir também coliformes totais, né? Fecais e outros, que podem estar em água de esgoto, nitratos e fosfato total. Então, faltam a gente avaliar esses parâmetros. E a gente está adotando, que não é bem uma ação de custo-benefício, que a gente resolveu adotar o ORP. A gente teve um problema de modificação de hardware, porque existem sensores que podem medir oxigênio dissolvido na água e compostos orgânicos. Né? A gente tem algumas manchetes ultimamente, atualmente as maiores manchetes de monitoramento em tempo real na água são feitas com esses sensores. Só que elas utilizam uma metodologia errada. Qualquer pesquisador que trabalha com qualidade da água sabe que você não mede o índice de DBO, por exemplo, de resíduos biológicos, por exemplo, em tempo real. Você precisa pegar aquela amostra e incubar ela e aí sim colocar o medidor de DBO. Assim como o oxigênio dissolvido, você precisa saber a temperatura que a água está, ela não pode mais estar se mexendo, você tem que fazer uma coleta mesmo, tirar. E tem muita manchete aí que é gerada com, coloquei o sensor de oxigênio dissolvido lá, me respondeu tanto, então a água está assim. E não é assim que se executa a medida, né? Então, um dos fatos da gente trabalhar trabalhando com monitoramento em tempo real foi mudar DBO e DO, que é oxigênio dissolvido, e biológicos reagentes totais na água, por ORP, que é um que a gente vai trazer aí um artigo, né, defendendo a utilização de uma metodologia diferente do que a portaria utiliza. E isso não há nenhum problema, a gente tem, inclusive, se vocês quiserem buscar depois, o Public Lab tem uma lista de discussão para projetos de ciência cidadã e tem uma lista em português que a gente já está trabalhando sobre uma indágua lá, trazendo algumas discussões. E ali também foi onde a gente encontrou muito suporte de pesquisadores que já trabalham com índices de qualidade d'água e que são essas pessoas que acabam não aparecendo na manchete, né? Como, não foi o cara que foi lá no Rio Tietê e divulgou, mas ele está pesquisando e sabe dar uns direcionamentos das pesquisas mais recentes. E o índice de qualidade d'água, ele não precisa ser necessariamente obedecido como o que tem na portaria. Você pode utilizar um índice de qualidade seu, desde que você defenda e mostre que ele funcione. Então, a gente está trazendo... Cada país usa um índice diferente, né? Isso. Sim, você pode adotar o índice de qualidade que um outro país utiliza, por exemplo. E aí vem as questões políticas, né? Então lá, para eles, a água, sim, é boa. Nossa, olha o que eles fazem para considerar que a água é boa. E o que a gente faz aqui? É bem relativo. E aí a gente pode trazer uma discussão nossa, aberta. A gente está trazendo essa discussão de que índice que a gente pode criar sobre a qualidade d'água com esse sensor. Né? E trazer uma relevância e mostrar que, às vezes, ele pode colocar em dúvida o que é usado atualmente. Mesmo com essas medidas, a gente consegue gerar uma... Não falar totalmente que a água é potável ou não, porque a gente não mediu coliformes totais, e nem nitrito e nitrato, e amônia, nitrato e fosfato. Mas com esses parâmetros, com a alteração desses parâmetros, a gente consegue fazer um estudo, fazer um zoom in na água. A partir do momento que a gente gera um dado que é duvidoso, existe uma ação irmã do Mindágua, que é um laboratório de ciência aberta. A gente ainda não definiu quantos pontos, mas está chegando em aproximadamente 5 pontos, que a gente utilizaria uma instrumentação de bancada para terminar de fazer a análise. Então, a cada um mês, esse hardware aqui vai ser acompanhado com um estudo de monitoramento químico. Então, pode ser uma ferramenta que serve para sinalizar a necessidade de um estudo mais aprofundado. Sim, isso mesmo. Além da gente querer fazer esse estudo para homologar o hardware, acompanhar ele, existe também a necessidade de que essa análise deveria ser feita já pela prefeitura. Né? Então, isso também já redesperta uma ação social, que já deveria ser feita. Né? Então, o que a gente tem, de fato, é o seguinte: a gente tem um universo de pontos que precisam ser monitorados. Com esse protótipo, com esse equipamento, a gente vai conseguir alertar quais são os pontos que precisam de atenção especial. Então, de fato, o que a gente tem é um alerta de variação de qualidade. Deixa eu... Bom, eu me aproximei dessa área de pesquisa já fazendo algumas pesquisas por interesse próprio, autônomas, autodidatas. Trabalhei um tempo como pesquisador de hardware livre no MINC, para os pontos de cultura. Foi quando eu conheci o Felipe, inclusive. Isso era mais ou menos 2004, 2005. E a gente fazia pesquisa de kits de robótica livre para virarem funcionais para os pontos de cultura, né? Então foi aí que eu comecei a fazer pesquisa com tecnologia aberta. Depois de um tempo já trabalhando já com formação técnica em automação, nunca trabalhei na área, minha primeira imersão já foi fazendo pesquisa com sucatas de eletrônicos, lixo eletrônico, a gente, junto com Meta Reciclagem, que é um movimento autônomo, auto-organizado, que já está na rede aí desde 2002, fazendo pesquisas interdisciplinares, né? Então foi uma das minhas universidades, foi o Meta Reciclagem, e por onde também fui assimilando um pouco dessa doutrina de colaborativa, tecnologias livres, colaborativamente, cultura do remix, né? Então tudo isso já foi fazendo parte de um repertório que me conduziu a direcionar tanto as minhas pesquisas artísticas quanto as acadêmicas para esse sentido aberto, né? Fiz física por 3 anos e larguei para decidir voltar a trabalhar e pesquisar, estava me atrapalhando um pouco. E comecei a fazer pesquisas com alguns professores também na academia, que tinham interesse em ciência aberta, e acabei voltando para a licenciatura, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns pesquisadores que tinham interesse em desenvolver modelos mais sinergéticos, né, com a sociedade, né, que faziam mais não só instrumentação high-tech, mas também com a tecnologia low-tech, para que a gente já tenha aí uma tecnologia talvez bem desenvolvida, né, aquela teoria de 1990, 1980, a gente já chegou com um nível de tecnológico que dava para ajudar muita gente no mundo, né? Então não tem muito essa euforia de ter que inventar mais coisas, né? Fabricar mais, mas talvez reanalisar o que a gente já tem aí, às vezes na sucata, né? Para transformar. E como é que você começou a trabalhar com Pixel e com Infamazônia? O Infamazônia eu me aproximei quando, pelo Felipe, eu fui convidado para fazer uma pesquisa, apresentar uma pesquisa que eu estava fazendo com monitoramento de qualidade d'água, que foi um hardware que eu estava desenvolvendo para fazer uma pesquisa abstrata de arte, que eu queria colocar águas de fontes diferentes para fazer uma música diferente e ela cantar com os dados que ela estava pegando. E aí eu vim aplicar isso num ensaio do Tropixel, que foi em agosto, setembro do ano passado. E a partir daí o Echo ainda estava começando já tinha concorrido ao edital, a gente iria utilizar o sensor do Public Lab, o Rifle, mas aí a gente, com essa chegada da equipe mesmo, após o projeto realmente vai acontecer, a gente começou a analisar que talvez só o condutividade elétrica não seria suficiente para a gente gerar os índices que a gente gostaria de monitorar. E aí veio a necessidade de fazer uma pesquisa para um hardware mais completo. Foi aí que eu comecei a encabeçar e virar desenvolvedor de hardware para monitoramento ambiental. E eu sou formada em comunicação. Desde 2003, trabalho no terceiro setor, na área cultural. Então, sempre tive envolvido com projetos na área de cultura, com festival de percussão. Em seguida, na Aliança Francesa, eu fui coordenadora cultural da Aliança Francesa de Salvador. E depois eu coordenei um teatro, que é o Teatro Vila Velha, em Salvador. E comecei uma pós-graduação em gestão de projetos. E aí saí dessa especificidade da área cultural e comecei a me envolver mais com a área de gerenciamento de projeto. E o destino me trouxe para São Paulo para fazer um curso do mercado das artes visuais. E junto com o Pixel, trabalha com a gente. E aí ele me convidou para trabalhar com ele no projeto para fazer o monitoramento da parte mais administrativa, quer dizer, a parte de contratos, monitoramento de orçamento. Então, eu terminei muito mais próxima com o desenvolvimento institucional do projeto, com articulação com as comunidades em Santarém e Belterra, com os parceiros. Então, é uma outra dimensão